Bom dia. Boa tarde, já, né? Já. Boa tarde mesmo. Eu sou o Rodrigo da Alcântara, então eu vou mediar a mesa. Agora eu fiquei sabendo que vou mediar, então desculpa qualquer coisa de antemão. E a gente começa com a primeira comunicação do Rodrigo Paglieri. O Rodrigo Paglieri é artista e pesquisador, doutorando no PPGAV, lá da EBA, da UFRJ, desde 2015. Ele pesquisa a paisagem contemporânea sob o ponto de vista das práticas artísticas da caminhada como forma de viagem e a tecnologia como meio de construção desta paisagem, na tese intitulada Homo Nomade, a caminha de viagem como constru... a caminhada de viagem, como construção da paisagem nômade e narrativa. Como artista e pesquisador, Paglieri tem participado de importantes eventos em âmbito nacional, como as exposições Lugares do Delírio no Mar, Museu de Arte do Rio, Exposição e Leilão Aparelhamento Complexo Cultural Funarte São Paulo, Singularidades e Anotações rumo Artes Visuais, no Itaú Cultural São Paulo, e Tecne na FAAP São Paulo, os congressos Coma da UNB e Corpo Cidade da UFRA, onde também publicou. Passa a palavra para o Gabriel agora. Boa tarde. Uma alegria estar aqui apresentando, participando do Iperrogani pela segunda vez, segundo ano consecutivo que eu participo. Queria agradecer o convite, agradecer a Fabiane, a Malu, o Guto, enfim, e a toda a equipe do NAM. Eu vou falar do projeto Rádio Mochila, que é um projeto de mapeamento utilizando as ondas de rádio como instrumento de desenho de mapa. Quando se pensa o percurso, quando se pensa a ideia de cartografia, a primeira coisa que vem à mente é a ideia de território, né? De demarcar um território, enfim, delimitar fronteiras. Mas a gente percebe que enfim, estudos, principalmente o Walkscape do Carreri, que é um biografia que eu tenho utilizado bastante, ele aponta para a questão de que o mapa e portanto, o conceito de paisagem simbólica também esteve durante muito tempo vinculada à ideia de fazer, demarcar percursos, ou seja, desenhar roteiros, trajetórias, muito mais do que território, mas as conexões que esses territórios têm uns com os outros, né? As trocas simbólicas e tal. Um dos exemplos que eu utilizado para defender a questão do percurso como uma forma de pensar a cartografia é uma gravura rupestre Bedolina de 10 mil antes de Cristo, encontrada na Itália, que é um mapa que coloca as diversas atividades, a colheita, o pastoreio, enfim, as atividades rituais, a moradia, mas se preocupa principalmente em traçar os percursos, as trajetórias entre eles, tal. Então, a partir desse mapa, o Carreri vai defender que o percurso está na raiz do pensamento do pensamento cartográfico. Na verdade, houve sempre uma tentativa de se fazer divisões binárias, né? Primeiro momento, a ideia de construção física estava ligada principalmente a sinalizar propriedades, a ideia de propriedades, né? Uma primeira divisão sexual que recebeu, segundo a religião cristã, a primeira divisão entre Adão e Eva, que seria uma divisão binária, que hoje a gente sabe que não é assim tão binária, né? A partir dessa divisão sexual se faz uma outra divisão, que são dos grupos, Né? A partir daí, a gente você pega quando você retoma essa tradição judio-cristã, Adão e Eva vão dar luz a Caim e Abel, que vão cada um, por sua vez, representar dois grupos diferentes, dois modos diferentes de ocupar os espaços de habitar o mundo. Caim foi destinado ao cultivo da terra, enquanto Abel foi estipulado que ele seria o homem do pastoreio. Portanto, a Caim foi dado a propriedade e Abel a extensão do mundo, né? A possibilidade de andar sem propriedade, andar livremente, de se mover. O mais interessante, o mais cômico é que quando há uma disputa entre os dois, todo mundo sabe, o Caim tinha uma disputa de propriedade, você descobriu justamente essa dicotomia que você pretendia entre esses nômades e sedentários, não era assim tão possível, que havia momentos de que uma coisa se superpunha à outra, né? Que uma coisa influenciar, que ambos não havia essa autonomia de um grupo nômade e um grupo sedentário. Um precisava do outro. Dessa maneira, uma hora Abel precisou passar pelas terras de Caim, o que originou uma briga e levou a Caim a matar Abel. Esse irmãocídio, esse crime familiar, o Caim acaba recebendo como castigo se tornar um errante. Ou seja, mesmo aquele que era destinado à propriedade, ele vai ter que aprender a se mover para viver, né? Vai ter que conviver. Então, a ideia, portanto, de que o mapa estaria vinculado ao território, assim como a arquitetura estaria vinculada à ideia de um grupo, de uma família de sedentários, o Carreiro vai questionar, em função desse mapa, como eu já disse, em função do próprio menhir, que é apontado pelo autor como a primeira construção, né? O menhir, todo mundo sabe, é aquela pedra que é colocada em pé, que pode ser considerada, portanto, a primeira arquitetura, né? E ela, segundo vários autores, tinha como função orientar o percurso. Então, com base nisso, o Carreiro vai chegar à conclusão de que a arquitetura, tanto a arquitetura quanto a cartografia, elas vão estar muito mais a serviço da demarcação de percursos, de trajetos, de situações fluídas de deslocamento, do que propriamente a demarcação de territórios. Os mapas, você vai ter diversos, além do mapa geográfico, que é convencional, enfim, no, na virada do milênio, nesse movimento antirrepresentacional que nasce nas ciências, que se apodera das ciências e das artes, principalmente. Começam a surgir outros tipos de mapas, como os mapas críticos, situacionistas, né, que não tinham intenção, portanto, de ser uma representação simbólica do real, mas sim uma representação crítica, política, de uma determinada situação, de um determinado espaço geográfico. Bom, eu tentando encontrar, portanto, caminhos para onde minha pesquisa aponta, também encontrei esses mapas australianos que, na verdade, demarcam, que representam um ritual, uma lenda de aborígenes australianos, que era uma forma de reconhecimento territorial por via de cânticos. Então, ali a gente vai ter a musicalidade, a emissão de sons, como um recurso para descrever territórios, descrever percursos. Nesse sentido, então, é que eu apresento o projeto Rádio Mapa, O projeto Rádio Mapa consiste no seguinte. Posso ler aqui um pouquinho. Trata-se de um projeto artístico de mapeamento sonoro da diversidade cultural da América Latina, tendo a caminhada como processo cartográfico e o rádio como instrumento coletivo de desenho de mapa. O rádio será a ferramenta de construção das relações de alteridade, onde, pela escuta, vamos buscar territórios identitários comuns no compartilhamento das lutas, dos afetos e da música. Vamos buscar aproximação pelas ondas de rádio. Bom, o projeto consiste no seguinte. Eu, junto com o NAR, o laboratório do NAR, enfim, com a ajuda deles, estamos criando um equipamento que é uma mochila com uma rádio analógica ligada a um celular com conexão para a internet e uma antena de rádio potencializadora que vai me permitir catar rádios comunitárias durante o percurso e retransmitir essas informações para uma rádio digital. Então, a ideia central é desenhar um mapa da América Latina que vai apresentar o desenho do mapa vai se construir pela retransmissão que eu vou fazer das rádios comunitárias dos lugares por onde passar. A Rádio Mochila será uma estação de rádio digital sobre a interface gráfica do mapa da América do Sul, que mostrará em tempo real a nossa localização e deslocamento no mapa, via rastro de GPS, ao mesmo tempo que transmite ao vivo o áudio que estamos capturando em loco. A interface gráfica relacionará o som transmitido ao lugar correspondente no mapa. Vamos conversar no caminho com os moradores e este áudio captado por microfone também entrará ao vivo, eventualmente, no ritmo dos encontros, complementando a nossa programação. A programação da Rádio Mochila é uma programação aleatória, resultado da retransmissão da programação municipal das rádios comunitárias do caminho. É uma colagem sonora composta ao acaso pelo encontro com as pessoas e as antenas de transmissão em FM. Eu falo de programação aleatória porque, na verdade, eu não vou escolher a rádio em questão que eu vou retransmitir. Fiz uma pesquisa e eu sei que há uma determinada faixa do dial entre 89 e 1000.9, 10.9, que é basicamente onde as rádios comunitárias funcionam. Então, a ideia é que a rádio tenha um sistema inteligente e vá procurando a antena transmissora mais próxima e se conecte a ela. Então, à medida que eu me afaste de uma determinada antena, ela vai naturalmente se reconectar à próxima e assim vai se construindo a programação. Esse áudio vai ficando gravado. Então, quando a pessoa abrir o site, a Rádio Mochila, o que eu estou chamando de... Na verdade, Rádio Mochila é o nome do projeto, a rádio vai ser chamada de Rádio Mapa. Quando a pessoa abrir o site da Rádio Mapa, como toda rádio digital já vai estar tocando um áudio, esse áudio vai ser o áudio do lugar onde estiver no momento, onde vai ser apontado ali por uma seta, enfim, por um ícone. Então, ao mesmo tempo que a pessoa vai ouvir o que eu estou ouvindo no momento, no interior do Peru, por exemplo, vai poder clicar num outro ponto, quando eu passei pela Bolívia, por exemplo, e ouvir o que ouvi naquele momento, naquele dia, naquela localização. Então, é uma forma de mapeamento. O que me interessa, o Simondon coloca muito isso na questão da mediação, né? Inclusive, achei que tinha colocado aqui a situação dele, mas não coloquei. Mas o Simondon vai falar muito disso, que a tecnologia, usar a tecnologia como instrumento de mediação entre as relações enfim, nas relações humanas, né? E nesse sentido é um pouco isso, assim, um mapeamento que não sou eu que vou dizer. O que a gente tem visto como mapa sonoro, de modo geral, se parece muito com uma documentação, é quase um registro, um registro documental, né? As pessoas, o que eu pesquisei de projetos de mapas sonoros, comumente são capturas de áudio de determinadas regiões, determinados lugares. Tem um projeto feito em Curitiba, enfim, na Europa tem, na Inglaterra, tem em Londres, tem alguns projetos nesse sentido de mapas sonoros. E esses mapas sonoros comumente são áudios captados no lugar e esses áudios representando de alguma forma aquele território. Mas essa captura de áudios tal do local é sempre uma escolha, né, de quem está gravando o som. Nesse sentido, eu não pretendo fazer escolhas, ou seja, a escolha vai ser feita naturalmente pelo cruzamento da minha antena com a sonda de rádio que eu venho no caminho. Então, esse mapeamento. Outra coisa, o rádio, o rádio comunitário, principalmente, tem um histórico na América Latina, um histórico forte, de ter sido um instrumento de lutas sociais, enfim, de projetos de minorias, né, associações, agremiações, sindicatos, enfim, pequenas comunidades. Então ele tem todo um histórico vinculado a essa questão. Então eu acho que essa forma de mapeamento, além de, claro, culturalmente você vai pegar a musicalidade dessas regiões, também vai pegar o discurso, o lugar de fala dessas pessoas. Então é um mapa. Não é propriamente um mapa afetivo, não chamaria de um mapa afetivo, mas é um mapa que ele vai se construir, eu acho que uma representação simbólica das reais necessidades de uma determinada comunidade, né? O que me interessa também, nesse sentido, pensando na questão da cartografia, é que, de certa forma, se desenham percursos também invisíveis, né, que a gente não conhece quando a gente está ligado na internet, quando a gente está sintonizando um rádio, ondas estão cortando o ar, ondas estão desenhando trilhas, né, pelo ar. E um pouco a ideia é tentar dialogar com esse mapa invisível, né, por meio de um mapa visual que vai ser construído pelo meu percurso. Concluindo, haverá uma leitura, como disse, a rádio vai funcionar como um mapa com rastro, né, porque um GPS vai fazer a leitura da minha posição, vai desenhar o caminho da minha localização, vai desenhando o caminho da localização do caminhante, no caso. É bom deixar claro que a ideia desse percurso todo ser feito a pé é também porque, não apenas com o rádio que irá fazer conexão, mas também com as pessoas do caminho. Então eu vou levar o microfone e, como já aconteceu na minha primeira experiência de mapeamento via caminhada, a troca, as relações, as experiências de alteridade durante o caminho são muito intensas. E isso também eu vou trazer para dentro da programação do rádio. Parece que meu tempo acabou, espero que tenha ficado claro. Obrigado pela atenção. Obrigado, Gabriele. Agora a gente vai passar a palavra para o Vitor Valentim, enquanto ele. O Vitor Valentim é músico, produtor musical, artista multimídia, pesquisador de música e novas tecnologias, professor assistente em design de interfaces no Secult da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, graduado em composição musical e mestre em arte e tecnologia pela Universidade de Brasília. Atua no cenário da música e da arte e tecnologia há 15 anos, com experiência em pesquisa e criação artística das relações entre o som e a imagem, com trabalhos apresentados no Brasil e diversos países. Atualmente integra o LabYogan, o FRB, Laboratório de Gambiarras Aplicadas, e desenvolve pesquisas de criação de obras para Full Dome, cinema para planetários, projeção mapeada em discos de vinil, música, tecnologia e astronomia e EPDV, desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis. E aqui na sua pesquisa, na sua fala, ele vai falar sobre demarcar e resistir, poética e ancestralidade para cinema Full Dome, que aborda questões sobre a poética, as relações entre a tecnologia e a ancestralidade envolvidas na pesquisa e processo de criação da obra Demarcar e Resistir, 2017, para cinema Full Dome, premiada nas categorias de melhor narrativa e Prêmio Planetário de Brasília. Boa tarde. Como ele já falou, né, a minha pesquisa atual, né, ela está dividida em vários segmentos assim, que até são áreas de interesse assim, que eu tenho, que ultrapassam a barreira da minha área de formação inicial, que é a música, né? Que vem o caminho entre a música, entre a arte e tecnologia, até o desenvolvimento de interfaces, né? E no meio do caminho, né, por uma experiência de vida, uma experiência de pesquisa já que tem aí um traço aí de uns 12 anos, mais ou menos, eu me envolvi em diversos projetos diferentes de várias áreas, e um dos últimos trabalhos que eu desenvolvi é uma obra para cinema Full Dome, né? Aí eu vim falar um pouco sobre a questão do Full Dome, né? Desenvolvi uma obra junto, em parceria com um amigo de longa data, né, que trabalha comigo, que é o Aníbal, que é uma pessoa que é da área de artes visuais, é videomaker, produtor, né, de cinema também, VJ, e eu, músico, né, na área também de música e tecnologia, e já temos essa proximidade de trabalhos há muito tempo, né? Já temos o quê? 10 anos de parceria, né? E esse filme foi bem o resultado dessa vontade que a gente tem de estar sempre interligados, desenvolvendo esses projetos. Aí, né, a minha presente pesquisa, né, que está em desenvolvimento, né, que é acerca da criação poética e conceitual relacionada ao cinema Full Dome, ela aponta alguns direcionamentos para compreender as relações entre a arte, a tecnologia e suas possíveis interligações com as culturas ancestrais. Aí, dessa maneira, o principal ponto de partida foi pensar como representar, através da criação visual e animação 3D em 360 graus e a espacialização sonora Surround, né, que é o 5.1, as presentes questões políticas e sociais que estão atreladas também aos povos indígenas do Brasil, né? Aí, para isso, a gente desenvolveu essa obra, né, que chama-se Demarcar, Resistir, que foi feita em Brasília, 2017, que ela, como a maioria dos filmes para planetário, que não são filmes científicos, né, educacionais, a maioria desse formato são feitos para essas durações mais curtas, justamente por questões técnicas que estão atreladas à questão da produção do cinema Full Dome, né? Nosso é um curta de 6 minutos, foi produzido pelo Aníbal e por mim, né? A gente idealizou esse filme partindo do território poético-artístico, né, para trazer à tona a questão da demarcação das terras indígenas no território brasileiro, né, que historicamente já se configura como uma demanda social para essas populações de povos remanescentes que estão aí em várias, como disse ontem esqueci o nome do rapaz que estava aqui, falou que não são só etnias, são nações, né? E esse direito à terra, ele é essencial para a manutenção da cultura e das tradições dos povos, né? E que é a preservação do meio ambiente e da diversidade também, e em contraste com os interesses de expansão do agronegócio, das disputas territoriais, da concentração fundiária, do extrativismo desenfreado, que infelizmente ganharam muitas forças nesse contexto do pós-golpe no Brasil, aí, de 2016 até 2018, né? Aí, o processo criativo desse filme, além do foco específico nas questões de demandas político-sociais, ele se concentrou em pesquisar os elementos sonoros e visuais dos povos tradicionais indígenas e reconstruir e remodelar esses elementos através de recursos tecnológicos computacionais, né? E reunir e organizar uma narrativa não linear pensando em transições e mesclas desses elementos para que se entrecruzem na linha do tempo. Aí a proposta ela nos atenta a discutir o papel da arte e da tecnologia no processo poético e criativo para cinema full dome, além do científico e educacional, principais funções desse meio. E também instigar a conscientização e informação de público para diferentes possibilidades que esse suporte imersivo pode proporcionar, né? Aí eu venho aqui na minha pesquisa falando um pouco sobre o cinema full dome em si, né? Que é essa questão do diálogo entre a ciência e o processo artístico, poético e criativo, né? Aí eu venho trazendo uma visão inicial, né? Bem inicial de pensar como seria desenvolver para full dome, né? Que é observando a cúpula do planetário, né? Que a gente já se depara com uma semisfera perfeita, que já tem lá os seus 360 graus de azimuth, que no caso seria esse eixo aqui horizontal, e os 90 graus de inclinação, que seria o eixo vertical, né? E dessa maneira a gente já pode pensar, né, quando a gente vai numa sessão científica, que aquela é que aquele é um espaço que seria o céu, né? Que é a primeira porta para o universo com toda a sua complexidade e profundidade. Aí, olhando dessa maneira, a gente pode pensar que a cúpula do planetário é uma lente para o universo. E assim, nós vamos, quando vamos numa sessão científica educacional, a gente observaria o que seria o céu na abóbada e uma representação fiel da carta celeste, com as constelações, planetas, eixo equatorial, tudo bem delimitado, né, naquele espaço. Até entrar no, nas questões profundas do universo, que já foram tratadas aqui em outras apresentações. Aí, né, a escuridão da sala de projeção, ela emerge o espectador no cinema full dome. Ele traz a sensação de que a pessoa está se movendo na velocidade da luz, né, quando tem as transições, né, entre as sessões lá das sessões científicas. Aí é realmente uma experiência desafiadora e extremamente sensorial, né? Aí isso determina a questão do potencial de imersividade, que é muito latente dentro do cinema full dome, né? O cinema full dome ele tem uma capacidade de entreter o espectador de uma maneira sensorial assim, muito forte, né? No caso, a pessoa ela vai a assistir, principalmente esses filmes que já tem ligação com pesquisas mais voltadas para arte e tecnologia e reinventando aquele espaço, né, que tradicionalmente é utilizado como uma vitrine da divulgação científica. Aí isso tudo são temas que a gente vai se atrelando para poder pensar essas obras, né? Tanto que eu venho falando aqui mais na frente, eu dou só um exemplo, né, de como seria pensar a questão das dimensões dentro do planetário, né? Que o zênite da projeção ela pode ser muito maior do que a própria, que o tamanho da semisfera real do planetário, trabalhando a extrusão do eixo Z, né, na projeção, né, dentro no processo criativo, né? Aí, mas nesse primeiro contato, quem pensaria em todas as questões técnicas se essa experiência sensorial é muito mais sedutora, né? Aí, eu acredito que a grande contribuição que os artistas têm com esse suporte seria já pensar, né, que na criação de obras para full dome, o artista ele pode reconstruir um outro universo e que cada obra pode ser um novo céu com seus elementos muito bem calculados, ou simplesmente o artista ele pode repensar toda a maneira de produzir essas questões artísticas, né, de como ela vai compor essas obras para full dome, né? E daí, já pensando um pouco mais lá na frente, também eu falo um pouco sobre a importância que a junção dos profissionais que estão vinculados ao cinema full dome podem ter para que a gente consiga desenvolver uma tecnologia mais avançada nessa área, né? Que no caso, pensar, né, essa questão de propor novas maneiras de criação para planetários que se distanciam dos modelos tradicionais para esse ambiente, e que em diversos lugares do mundo ainda não possuem uma abertura para essas experimentações poético-artísticas, né? A maioria dos lugares já existem alguns festivais, alguns espaços que estão muito abertos para que tenham-se a promoção desse tipo de criação de obras para esse formato. A nossa obra Demarcar Resistir, ela partiu desse território, né, que foi depois de 10 anos, né, do nosso primeiro contato com a ideia, né, eu e a Aníbal, nós trabalhamos em parceria com a professora Malu, que é uma das organizadoras do evento. A gente trabalhou num projeto de extensão em 2008 chamado Rede, né, que era a Rede de Instituições de Ensino Superior para Povos Indígenas. E lá, nesse momento, há 10 anos atrás, nós fomos auxiliar um estudante de medicina, que era o Josinaldo, fomos fazer, ajudá-lo, né, a fazer um filme sobre como os indígenas viam a saúde. Foi o nosso primeiro contato de ir lá conhecer as comunidades Atikun. E a partir daí, a gente depois ficou, durante esses 10 anos, esperando a oportunidade de voltar a esse tema, né? Aí, né? E a proposta inicial de falar sobre a questão da demarcação das terras indígenas, ela nos instigou em aprofundarmos no estudo das possibilidades de casamento entre som e imagem para cinema full-dome mesmo. Né? Nós tínhamos em mente que não era do nosso interesse fazer uma obra documental meramente política, mas uma composição artística que levasse em conta as tradições e suas possibilidades de imersão com as tecnologias da arte digital. Aí um diálogo conciso do ancestralismo indígena com os recursos das novas mídias, sem tirar a essência e sem fazer com que a tecnologia se sobreposse aos elementos culturais dos povos indígenas. Aí o Aníbal, ele se encarregou de realizar essa pesquisa sobre os grafismos, sobre os elementos da visualidade para recomposição e modelagem digital em 3D, né? E eu, as técnicas das câmeras virtuais 360 e a criação dos ambientes virtuais, que servem para fazer a composição dessas peças para Planetário. E eu me enveredei nas sonoridades dos povos tradicionais do Alto Xingu, nos cantos e nas flautas dos índios Bororo, e na pesquisa do professor Roberto Victório, da UFMT, que é um músico. E também me encantei muito pelos cantos caiapós, os sons das matas e as relações entre as sonoridades com timbres desenvolvidos por processos de síntese computacional, que são produzidos por programação multimídia e espacialização sonora ambisônica, né? Todo o material que a gente precisa para poder desenvolver obras artísticas para esse formato, né? E eu vou abrir aqui um trecho do filme. Ali. Na tela padrão, né? Ele não tem como ter a dimensão. Cadê? Full screen. Isso. Na tela padrão a gente vê a cúpula, né? Como seria, né? Porque a preparação toda dos frames, dos arquivos para poder fazer as projeções full dome, elas são feitas por sequências de arquivos PNG, né? De 30 quadros. E o tamanho da proporção da imagem, né? Seria, no caso que a gente desenvolveu essa obra no formato 2K. Né? A gente tem 2048 por 2048 num quadrado perfeito, com um círculo no meio, né? Que é a parte que são as missões técnicas. E no caso, a gente trabalhou pensando todas as questões da profundidade, da extrusão, das formas, né? E dos detalhes dos elementos que a Aníbal pesquisou na pesquisa imagética e a parte de pensar também a sonoridade dessas transições, dessas formas, até chegar a esse momento aqui que se trabalha a proporção tridimensional mesmo na projeção full dome, né? Que você consegue fazer com que o espectador tem a sensação de que os objetos estão fora da tela, né? Que é um efeito muito apreciado nesse formato, né? Por conta da dimensão 360. Sim, eu gostaria de agradecer, né? Foi uma pena que foi um tempo muito curto e ia mostrar também as questões do som. E agradecer a oportunidade de ter vindo aqui apresentar esse trabalho. E espero depois encontrar vocês aí e conversar mais sobre isso, que é uma pesquisa que está iniciando, né? Aqui no Brasil ainda temos poucas pessoas que estão ainda já publicando, falando sobre a questão da criação de arte e tecnologia para esses espaços. Já tinha dito, né? Tem aí essa abertura para que tenham-se várias maneiras de expressão artística num espaço tão tradicional já da ciência, né? Muito obrigado. Obrigado, Dito. Agora eu vou, a minha vez, de apresentar. Eu sou Rodrigo da Alcântara, eu sou pesquisador na EBA também, na PPGAV, na linha de práticas interdisciplinares. Sou bacharel em artes visuais na UNB. E a minha pesquisa constantemente tem a ver com ficções, ritos e fetiches do universo LGBT. Deixa eu só encaixar meu pendrive aqui. E comumente a pesquisa vai em direção a uma questão, uma metáfora com a queda, falando do corpo à margem, né, dos afetos à margem, em função também dessa iminência da queda, que a gente está sempre sendo jogado à beira, né, do sistema hegemônico. E aí aqui eu vou fazer um recorte da minha pesquisa da dissertação, que se chama O Desejo por Trás da Queda, Ficções e Ritos do Corpo Bicha. Para a minha dissertação, durante minha pesquisa, eu estou desenvolvendo uma videoarte que se chama A Ascensão e Queda das Bichas, e é uma distopia ficcional e que é dividida em três passos. O primeiro passo é sobre a subversão do sagrado, passando pela iconoclastia da queda. O segundo passo sobre violência entre dois polos masculinos. E o terceiro, distopia mesmo, quase apocalipse, loucura. E aí, inclusive, no terceiro passo, eu gravei uma cena aqui no MAST, então eu estou bem feliz de estar aqui vendo também o evento acontecendo no MAST, que é um lugar que, às vezes, a gente não circula muito, né, e é um lugar muito interessante, muito esquisito e legal. Então, logo no início do texto, eu vou falar sobre a minha relação com o sagrado, com essa iconoclastia do sagrado e como isso influencia na minha pesquisa, que eu também falo que eu não estou propondo perpetuar o sagrado, né, mas eu estou querendo falar sobre essa subversão do sagrado a partir dele mesmo, de como os corpos homoeróticos já habitam essa lógica do sagrado e como a gente pode trazer isso à tona, né? E aí eu falo do corpo homoerótico dentro do sagrado como uma presença disruptiva desse sistema, que é uma presença que sempre esteve lá, então ela não está rompendo com o sistema, mas ela está propondo uma subversão desde dentro, conforme o conceito de queer, né? Que o Paul Preciado fala muito também sobre, se apropriando de um discurso do Foucault, de dispositivo, né, que vivemos num dispositivo social, que é hegemônico, excludente, opressor, e esse dispositivo ele é subvertido pela presença de corpos dissidentes, pelo queer, por exemplo, que é um movimento então, que está dentro desse sistema e propõe transformar esse sistema dentro dele mesmo, não se tornando um novo modelo, né? O queer não pretende se tornar um novo modelo que algum dia chegue a ser hegemônico. Então, é sempre a contrapartida, é sempre um movimento ante o que está sendo padrão, né? Eu vou falando um pouco sobre minha relação com uma residência artística que eu fiz em 2016, no Museu do Sexo e do Furacão, que é um museu itinerante que aconteceu em 2016 lá na região de Guaicurus, em Belo Horizonte, que é um dos maiores complexos de prostituição da América Latina. E eu fiquei morando lá com as prostitutas e era muito engraçado também a relação que cada hotel tinha. Tinha um hotel que era só de travestis e transexuais, que se chamava Rubi. Eu fiquei em um hotel de mulheres cisgênero. E também então teve essas relações de dificuldade da minha inserção de um corpo masculino, né, lida dessa forma para as mulheres ali, e como a gente foi se adaptando a essa vivência com as mulheres prostitutas. E eu comecei a observar também como o sagrado operava dentro desses hotéis de prostituição, como é que era a relação das prostitutas e das manas transexuais travestis com aquele cenário e com a religiosidade. E aí lá é uma das residentes lá na residência eu conheci duas pessoas que acabaram entrando na minha produção também da Ascensão e Queda das Bichas, que foi a Aventura Profana e a Bruna Cury. Com a Aventura Profana a gente chegou a desenvolver esses lambes que eram São Sebastianos, né, pegando a etimologia da palavra em latim e brincando com essa etimologia que termina em anos. A gente acabou não finalizando esse projeto porque eu torci o pé e peguei Zika vírus, mas no final ficou a experiência desse sagrado lá também, e os próprios ícones que estavam inseridos dentro dos hotéis. Por exemplo, esse painel neon de São Jorge ou Ogum, que ficava dentro do hotel Rubi, do hotel das prostitutas travestis. Logo na entrada, assim, bem grande, como uma proteção a elas. E aí, eu cito um filme do Derek Jarman, porra, foi até o Hélio que me citou esse filme, que é um filme Sebastiani, se chama, que é um filme dos anos 70, que traz a trajetória de São Sebastião como um ícone da cultura marginal gay. E aqui no Rio de Janeiro também tem muito forte isso, porque a cidade já tem um padroeiro de São Sebastião, né? E o São Sebastião é uma figura recorrente, que é sempre comparada aos corpos gays, porque é representado andrógino, ele sempre tem uma aparência um pouco afeminada, e ele tem o corpo todo perfurado. Então tem essa relação do corpo masculino homoerotizado e perfurado, conforme o corpo gay, né, o corpo bicha. Então, durante esse filme, ele tem um conflito com Severus, que é o comandante das tropas romanas, e eles têm uma tensão sexual muito forte. E o filme todo é gravado, quase todo, né, todas as cenas são em sol bem forte. Tem uma relação do sol com esse corpo homoerótico. E principalmente na hora da morte dele, né? Ou dos momentos que ele está se banhando, aqui, por exemplo, tem uma imagem dele ali à esquerda se banhando e tomando sol, e aqui no momento da morte dele, que o Severus manda executar ele, por uma espécie de revanche mesmo, porque ele não cede ao prazer, à tentação dos Severus. E aí eu falo que São Sebastião, apesar de eu considerar ele um anti-herói também, considerando ele uma presença disruptiva também, né, ele ainda funciona dentro do pensamento de ascese, né, que é um pensamento muito cunhado na Igreja Católica de queda matérica para elevação espiritual. Então ele ainda tem uma relação muito abnegada com o sol, como se ele desejasse ao sol mais do que ao próprio Severus, que é o comandante que está ali presencialmente desejando o corpo dele. Aí eu coloco aqui em conjunto com o filme Sebastiani, é uma obra de São Sebastião, do Ron Effey, que ele é um performer que modifica o corpo, né, constantemente. Ele foi um dos pioneiros em body art. E então ele nega muito a questão do falo. Ele aqui, por exemplo, dilui o falo dele, fica essa massa amorfa. Ele usa substâncias para desfazer o falo temporariamente. E é bem violento, assim, ele traz essa questão econológica como algo subversivo mesmo. O Paul Preciado também cita o Ron Effey. É a relação dele com o ano solar. Que aí eu vou costurando também uma relação desse corpo homoerótico desfalecido, né, em queda, do repertório cristão, com a contemplação e o sol. E aí o Ron Effey entra nisso porque tem um trabalho que se chama Ano Solar, tá aqui. que é uma videoarte que ele já começa representando anos tatuado por um sol negro e saindo uma luz, né? É como se ele fosse, ele carrega o próprio sol. Então, ele não precisa da abnegação ao sol católico, né? E ele também tem um salto alto que perfura, é um salto alto fundido que perfura o próprio ânus. E aí, o segundo anti-herói que eu vou falar... Aqui tem um... Antes, perdão. Tem uma cena, não dá pra ver muito bem, mas é uma cena do meu filme também, que eu acabei fazendo sem ainda ter essa consciência do ânus solar, tanto do Bataille quanto do Ron F. Mas aconteceu que a Bruna Cury é um elevador, e é uma cena bem solar também, que ela também tá com uma lanterna no ânus e se masturbando com uma lanterna e emitindo essa luz do ânus. E o Bataille, ele fala do ânus solar numa perspectiva um pouco... Ele tem uma perspectiva um pouco pessimista, né, da humanidade. E ele fala do sol como um agente negativo, na verdade, não como um agente de vida. Ele fala do sol como um vômito, como algo escatológico, que qualquer pessoa que se coloca na presença do sol é queimada indiscriminadamente, né, pelo sol. É uma relação de náusea, de vertigem também, conforme a queda. Que é uma coisa que o Derrida depois também vai falar, sobre como o sol é uma instância da vertigem. Aqui começa a falar do Derrida. E o Derrida, ele coloca o cego, né? Ele vai, no livro dele, Memórias de Cego, ele coloca o cego como essa presença que está sempre próxima ao abismo, ao tropeço. É uma figura que está fadada à queda, mas, ao mesmo tempo, ele fala que a cegueira não necessariamente é algo negativo. E ele coloca a cegueira como algo próximo à redenção divina, também católica. E aí ele traz alguns exemplos, por exemplo, Orion, que eu também chamo de anti-herói, que Orion também foi um ser mitológico que foi condenado a ser jogado por testemunhas, né, que foi Enopion e Sedalion. Essas testemunhas levaram Orion até o sol e jogaram ele no sol e ele queimou. E aí o Derrida então fala que sempre o agente de uma cegueira precisa de testemunhas para que isso aconteça. E as testemunhas, elas são sempre variáveis. A própria pessoa pode ser agente da sua própria cegueira, né? A pessoa que está recebendo a punição, por exemplo, o Orion sendo jogado no sol. Aqui é uma estátua do Henrique Manfrini de Paulo, que o Derrida também cita o Paulo, ou Saulo, né, como uma pessoa que foi um ícone também da queda através da intervenção divina, da punição divina, né, que o sol cegou ele, que era uma presença divina entrando no seu corpo e o entendimento disso. E aí, finalmente, eu falo de Ícaro como um ícone maior dessa queda disruptiva, que seria uma queda... intencionalmente subversiva ao sistema hegemônico, porque Ícaro, vou relembrar rapidinho a história dele, ele foi condenado junto com Dédalo, né, o pai dele, a ficar preso numa torre, na Torre do Minotauro, e ele constrói asas com o pai dele, asas de cera e penas de pássaros que caíam na torre. E aí ele constrói asas e voa com o pai para fugir. Só que, além dele já estar indo contra essa punição divina de ter ficado encarcerado numa torre, ele ainda voa em direção ao sol. Ele não satisfeito de fugir, ele quer encontrar o sol. E aí o sol queima as asas dele e ele cai. Então, ele, dentro da lógica sacra, ele é visto pela Igreja Católica como um símbolo de heresia. Ele é o símbolo máximo de herege, algo que não deve ser seguido. Essa desobediência, então eu uso ele a favor dessa queda bicha, né? Dessa queda disruptiva. E aqui é um exemplo da obra do Chris Burden, Icarus, que ele também se coloca em asas flamejantes. São placas de vidro com álcool e fogo que quase consomem o corpo dele. Quando está perto de consumir, ele levanta e essas asas também quebram. É, e fica ali só o fogo, né? Também com uma relação solar. E basicamente isso. Um minuto? É, e aí eu. É, é, e aí basicamente eu falo dessa relação da, que uma luz que canoniza também pode queimar, também pode matar, né? E então eu pego esse ponto que é a redenção católica e todo esse universo sacro ainda opera muito no nosso imaginário cristão aqui ocidental, né? E é, de certa maneira, na nossa formação enquanto bichas, isso também atravessa muito. É, nos atravessa muito como indivíduos. E é necessário subverter isso, né? Obrigado. Vou passar agora a fala. Ele gosta de ser conhecido como Freud. Deixa eu ver aqui. Seu nome de batismo é Wilson William. Graduando no curso de licenciatura em artes plásticas pela Escola Guignard, o EMG. Nascido em Belo Horizonte, professor de artes, atuante desde 2007 em vários coletivos e grupos relacionados a intervenções e artes de rua. Participa de exposições coletivas e individuais fora do país. E ele está aqui representando um coletivo, né? Um grupo de pesquisa do Laboratório de Poéticas Fronteiriças do CNPq, o EMG. Só um minuto. Expandir a tela aqui. Ah, expandir a tela. Aqui, ó. Obrigado. Boa tarde, todo mundo. Vou apresentar aqui um artigo que a gente está escrevendo, está escrito pelo LabFront. Eu tenho aqui, então, o artigo é A Cidade Sobre a Mente do Real, Ações Artísticas para Desfocar o Real. Os autores, professor Dr. Pablo Gobira, da Escola Guignard, o Eng, do Peter Gartz, a Denilson, sou eu no caso, e o Antônio Bozzelli, também mestrando no programa Peter Gartz. Bom, meu currículo aqui em breve, e deixo aqui também e-mails e também site do LabFront, o meu pessoal. O LabFront é um grupo de pesquisa que trabalha com pesquisas propondo problematizar nas fronteiras. E as fronteiras, a gente trabalha com arte e tecnologia, um grupo de Belo Horizonte, coordenado pelo professor Pablo. E dentro dos grupos de pesquisa, a gente tem um olhar aprisionado, que é parte da pesquisa onde a gente tem distensão, onde a gente aproxima as pessoas de pesquisas com realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, realidade diminuída, que são as diversas realidades, inclusive também realidade social. E vou falar um pouco também dessas realidades, né? Mista é a realidade onde a gente mistura todas essas outras realidades. A gente tem exemplos de outros autores que trabalham com realidade mista, como o Ayascot, que ele trabalha, por exemplo, na mistura da realidade validada, realidade vegetal, realidade computacional. A gente também pode citar o Debord, que pensando em realidade social, ou validada, a gente tem a sua realidade espetacular, que ela passa além ainda da realidade social. E, bom, minha pesquisa fala um pouco sobre utopias, para eu poder falar o que é o projeto. Falar de utopias, a gente já podia falar desde os primeiros grupos das vanguardas do início do século XX. Os grupos mais conhecidos, talvez, desses, e eu acho que talvez de maior relevância, é o Dada, Futurismo e Surrealismo, que grupos que, na Primeira Guerra Mundial, eles já estavam pensando já em trabalhar com realidades diferentes, pensando utopias. Na segunda metade do século XX, a gente pode citar também Luiz Constant, com a língua Bilon, onde ele propõe, depois do pós-guerra europeu, uma cidade nômade, uma cidade que é montável, desmontável, é uma cidade-jogo, a partir da teoria do Johann Huizinga, que é o Homo Ludens. E seria a cidade para esse homem lúdico sobreviver. E ele vai ficar durante 25 anos fazendo maquetes, desenhos, pinturas, fotografias, e com essa cidade imaginada por ele. Outros grupos também que foram influenciados também diretamente ou indiretamente pelo New Babylon, a gente podia citar o Arquizum, o No Stop City, que é uma cidade que se reconstruindo. A gente tem outros grupos como o Arquigram também, que estão também pensando em cidades utópicas. Isso aqui são alguns exemplos, mas a gente tem vários outros. Como a gente tem utopias agora do século XXI. Pensar em utopias do século XXI, a gente já pensa na questão que eu falei, entre as realidades tecnológicas, mas a realidade social. Isso aqui é um exemplo, claro, de uma realidade social. Um palestino que cria, um artista palestino que cria um selo com esse emblema aqui da Palestina e vai começar a carimbar passaportes de israelenses. Isso gera uma certa polêmica, algumas pessoas são presas por isso, são interrogadas no aeroporto. E ele está demonstrando ali a história da Palestina, que praticamente não existe, mas ele cria a partir de um selo, bem simples. Existe, de fato. Bom, perigoso, né, falar isso, mas tudo bem, vamos lá. Teoricamente não existe. A gente pode citar também outro tipo de realidade, realidade pensar no antropoceno. A gente pode citar esse trabalho, eu não vou conseguir acessar ele em VR, vou colocar no YouTube, que está o link aqui, mas esse artista ele propõe em realidade virtual, em 360 graus, onde você colocar o óculos de realidade virtual, você vai ver essa cidade no Laros, que é uma favela distópica dessa região que existe no Lagos e ela está sendo inundada por causa do aquecimento global, as calotas, né? Então uma ilha que não vai existir mais, e ele elabora essa favela, onde você vai conseguir ver, tem música, pessoas andando e outras coisas. Então ele cria essa favela virtualmente. São vários vídeos que você pode acompanhar, tem no YouTube, na página dele. Vocês podem sacar isso lá. Falando também sobre realidade social, a gente podia falar do Brexit, o Britain Anxiety, que é a separação, né, do Reino Unido se separando da União Europeia, que é também uma realidade social separatista. No Brasil, a gente tem também outros grupos separatistas que estão bem, estão pensando aí, e atuando nas realidades. A gente podia falar sobre o Sul Meu País, que é um grupo separatista que está pensando em separar o Sul do resto do Brasil. E a gente tem diversos grupos separatistas, que vamos falar sobre isso, aonde vai entrar minha pesquisa agora. Então, falando sobre grupos separatistas, a gente tem o Sul Meu País, São Paulo Livre, Movimento São Paulo Independente, Rio de Janeiro é meu país, vocês têm um grupo separatista, não sei se vocês sabem disso. Tem o Nordeste Independente, o Nordeste, tem o Ceará, meu país. GEAP, né, o grupo de avaliação Pernambuco Independente, Roraima é meu país, Espírito Santo é meu país, Movimento da República do Tocantins, Movimento Amazônia Independente, Movimento República de Santa Catarina, Ceará é meu país, e Mato Grosso do Sul Independente. Esses foram os grupos que eu consegui mapear na minha pesquisa sobre grupos separatistas brasileiros. Ah, vou falar um pouco aqui, esqueci. Então, fez um mapinha aqui como ficaria o Brasil se esses grupos, de fato, conseguirem realizar o separatismo. Cada um alega uma coisa, por questões econômicas ou por questão de material, commodities e por aí vai. O interessante é que Minas, eu sou mineiro, Belo Horizonte, Minas não tem um grupo separatista, vocês se separaram. E a gente tem uma tradição separatista, né? A luta da independência, a luta dos grupos separatistas que a gente teve em Minas, Tiradentes, que é feriado e é um ícone, e é um grupo separatista liberal. E a gente não tem um grupo separatista. Então, não tendo, eu resolvi criar um. E aí vou falar um pouco sobre o meu grupo separatista, pra vocês poderem entender. Bom, esse aqui é o metrô de Belo Horizonte, do trem. E esse é um mapa que fica ali em cima e fica essa estação vaga, sem nome, no mapa marcado, sem nome, e alguém foi lá e escreveu Nárnia. Uma alusão às aventuras, né, do C.S. Lewis, onde tem um mundo fantástico com diversas criaturas místicas e um mundo maravilhoso e por aí vai. E a partir de Nárnia eu pensei que eu poderia criar um espaço nesse Nárnia, eu criar a minha Nárnia a partir desse mapa do metrô. E aí comecei a criar elementos estéticos para criar essa Nárnia. Então, apropriei do desenho do o Labrador, do Portinari. Peguemos essa frase que eu achei numa visita a uma ilha de São Tomé e Príncipe, que era uma faixa incrível, escrito nas empresas do povo, juramos trabalhar. Eu procurei, pesquisei sobre essa frase em algum outro movimento, mas não achei. Eu achei fantástico colocar em emancipação a solução, como se a emancipação fosse a solução para alguma coisa, de fato. Que é o que vem acontecendo desde 2013. A gente tem vários grupos atuando politicamente, prometendo soluções diversas dentro do Brasil até fora, mas e com esses grupos separatistas também se propondo a ser algum tipo de solução para alguma coisa. E aí começamos a criar algumas ações, dentre elas colar cartazes e fazer discursos em praça pública, misturando discursos de direita, de esquerda, liberal, qualquer coisa que seja, e as pessoas aderindo a um movimento separatista mineiro, voltando ao que a gente já tinha. Então, sobre a instalação que se gera a partir desse grupo separatista, que é uma instalação em realidade virtual, e você vê o Oculus VR, onde a gente criou com Unity e usou também outros softwares para poder criar um labirinto onde você pode entrar imersivamente e você ter dentro desse labirinto contato com algumas ações desse grupo, sendo vídeos, fotos, cartazes, uma instalação com céu escuro, onde a gente cria, de certa forma, uma referência para esse grupo. E o desenvolvimento da instalação, né? Então, ele acontece em duas etapas, né? Primeiro, a respeito da criação de conteúdo, né? Fotos e vídeos realizados na cidade de Belo Horizonte servem como bases para amparar a construção utópica ou distópica. Na verdade, eu queria criar uma distopia de Nárnia, utilizando elementos aleatórios de programação generativa, foi utilizado para fragmentar a imagem do céu da instalação. E a segunda etapa acontece com modelagem da instalação, utilizando o software de modelagem bitridimensional Blender, como eu falei, e através do motográfico do Unity. Então, a gente programou esse projeto, ele ainda, na verdade, ele não está pronto, ele está em andamento. E, bom, basicamente vai ser isso, essa distopia em realidade virtual que foi criada a partir dessa pesquisa inicial lá do metrô, do Nárnia, desse lugar distópico, utópico, não lugar, ou qualquer coisa que seja. Mas, na verdade, é interessante a gente pensar esse espaço de Nárnia, falando de Belo Horizonte, que eu entendo mineiro como uma construção social, que esse espaço demarcado do metrô, ele seria uma estação que ligaria o Barreiro a essa outra instalação Serafate, e esse espaço está demarcado há mais de 32 anos e ninguém nunca perguntou o que é. Sendo que é uma cidade totalmente caótica em relação a trânsito, a gente precisava dessas demandas, e se ligaria o Barreiro, que também é um município que quer a emancipação de Belo Horizonte há muito tempo, e eu sou barreirense também. Então, finalizei. Obrigado a todo mundo. Obrigado também, Freud. Queria agradecer a todos e pedir agora se alguém tem alguma pergunta. Vamos abrir o bloco de perguntas. Rapaz planetário, queria que você falasse da parte do som, mostrasse alguma coisa pra gente. Ah, sim, claro. aproveitando aqui para você a pergunta, você falou do eixo Z, eu fiquei curioso dessa aplicação do eixo Z para além dos limites ali e tal. O que, que é exatamente isso? Ah, ok. Enquanto abre aqui, né, para me mostrar o que eu fiz na parte sonora. Cadê? Vou falar um pouco sobre essa questão aí, né? Porque a cúpula, ela tem, né, a semisfera, ela tem ali o raio dela fixo, né? E para você, quando você compõe a obra para full dome, que é um efeito que eu observei muito no festival lá no Hemisphere, que é o que o pessoal trabalhava muito essa extrusão desse zênite do planetário, né? Você conseguia colocar elementos numa dimensão muito pequena, vindo e crescendo, né? De uma maneira que você tem a sensação real, assim, que aquele teto é muito mais alto. E isso aí é um efeito muito, muito apreciado, assim, que eu, observando as obras full dome que tem no repertório, que tem ocorrido no mundo, né, por conta que tem alguns lugares que tem uma, como fala, alguns lugares aí do planeta já tem grupos e pessoas já muito especializadas nesse tipo de criação artística mesmo, né, passando do elemento científico-educacional, né, no caso, e também as mesclas, né, até o ponto, né, que tem alguns lugares, alguns festivais por aí, né, que eles já têm as categorias bem definidas, né, por exemplo, o festival que tem lá na República Tcheca, de cinema para full dome, já tem as categorias próprias para cinemas experimentais, né, e as categorias também por duração, por conta que já existem produtoras de cinema são padrão, assim como do cinema comercial que a gente conhece, que já são especializadas em desenvolver longas e filmes científicos também, né? Que já tem um outro aspecto, né? Porque antigamente a gente ia para apreciar o que era feito pelo Space Master, né? Ligava o Space Master e fazia, aí você ia habilitando as chavinhas analógicas e ele ia abrindo planetas, constelações, aí ele girava para você ver como é que funciona o eixo equatorial, tudo, né? E agora com a expansão tecnológica mesmo dos projetores, né? As tecnologias de projeção cada dia ficam mais avançadas, como por exemplo hoje as pontas de vanguarda de tecnologias de projeção já são as projeções de laser, né? Laser LED. Que são tecnologias híbridas, né? Que você ganha em resolução e brilho. Outras que já, no caso, uma coisa interessante que eu reparei, convivendo lá no Planetário de Brasília durante o festival, vendo a parte mais técnica mesmo, é que o mais interessante não era nem a questão da luminosidade, era muito a questão da resolução, né? Que você garante que aquela tela ali tenha 4K no mínimo de resolução, para que os elementos, né, principalmente desses filmes científicos, tenham uma precisão muito, muito ampla, né, para dar essa sensação que o visitante está realmente transitando pelo espaço, né, como eu disse. E esse efeito mesmo de você ampliar o tamanho, né, do que seria a cúpula, né, por conta mesmo dessa abstração da tridimensionalidade no cinema do planetário. Vou mostrar aqui um pouco do som. Que ainda tem a outra aqui. Rapaz, tem um monte de trem aberto. Mostrar um pouco do som. Não determinou qual é a interface de stream. É a Boost Play melhor. Aí. Essa é a versão estéreo, né? Que a gente tem que. Quando a gente compõe para Surround 5.1, a gente faz depois uma redução, um mixdown, para as pessoas poderem ouvir no estéreo padrão. Problemas técnicos. Tudo começa e termina na técnica, né? O mouse, segundo clique, vamos já para poder abrir as opções. O que tu quer que abrir? As opções. Isso. Open. Vamos ver se tem outro play aqui. Audacity. É. Audacity. Que é bom que dá pra gente ver também a onda, né? Ele tá abrindo um atalho, ó. Vamos aí. VLC? Não, é porque ele abriu o arquivo que ele tá com um atalho escrito aqui. Isso, esse outro aqui. Aí. Pode ser no Audacity mesmo, né? Pra ver. Tá assim. Assim, a masterização pra do som para o planetário também tem outros detalhes, que é que você não vai trabalhar igual você trabalharia para um disco padrão, né? Você não vai trabalhar igual eu trabalharia para um CD, para um vinil, que tem níveis de intensidade diferentes, né? CD eu teria que expandir muito a onda da masterização. Para o som de planetário, principalmente com os 5 canais, a gente tem que trabalhar a proporção desse áudio um pouco mais... É menos intenso, justamente para você poder espacializar melhor e também a massa sonora não ficar muito embolada no espaço, né? Até para você ter as experiências que são interessantes com esse tipo de formato, né? Cadê o play? Sim. Nos processos da música eletroacústica, em criar novos timbres a partir de síntese e remodelar outros sons que têm esses aspectos, como o canto dos pássaros, o som das floresas e a extração de pequenos trechos do que seria o timbre da flauta, bororo, o timbre do canto funeral e trabalhar a granulação no tempo disso, né? Que aí e construir realmente esse instrumento de percussão virtual. E só tinha razão de existir tudo isso imaginando realmente essa questão espacial, do ambissônico, principalmente, de como o som pode se mover no eixo Z, né? Que é os ambissônicos de segundo grau, que chamam, né? Que é trabalhar o áudio em outro, se movendo, né? Não somente... No plano horizontal, né, tem algumas aplicações sonoras que é possível você fazer com que o som ele gire no eixo, tipo no eixo Z, né, que seria, né? E isso só com um espaço completo, perfeitamente com as caixas posicionadas no lugar ideal, com o som todo organizado, todo certinho, que você consegue ter esse efeito. E os planetários possuem muito essa tecnologia, a maioria, principalmente os planetários mais novos, que tem os sistemas já digitais de projeção e de som também, já possuem essas características nativas. Então a gente pode experimentar e enviar um trabalho que faz esse tipo de efeito, né, no espectador. Aí eu gostaria de voltar aí para falar demais. Alguém tem mais alguma pergunta? Minha pergunta para você, eu fiquei curiosa sobre a questão sagrada entre as prostitutas da Água Cruz. Fala mais sobre isso, por favor. A experiência lá com as prostitutas foi muito importante, primeiro, para entender também o que o corpo dizia socialmente também, né? Porque eu ainda tenho traços de heteronormatividade. Eu nem sempre me visto bicha closeira, né? Então, quanto mais você se monta, quanto mais você traz traços da feminilidade, mais você é repelido, né? Mais você é rechaçado. Agora, a questão, assim, o sagrado passava por muitas instâncias diferentes, por cada vivência delas, né? Muitas delas vinham de igrejas também, estavam lá por uma questão meramente do dinheiro mesmo, né? Porque precisavam do dinheiro. E você vai quebrando vários paradigmas, né? Vários estigmas que se tem em relação a essa profissão também. Que para elas, algumas delas inclusive viam isso, a profissão da prostituição, como algo assim, a gente transa com muitas pessoas que a sociedade não quer transar, que não dão atenção, né? Pessoas que, sei lá, pessoas com deficiência, pessoas que a sociedade também marginaliza, né? E aí elas viam o trabalho delas como esse receptor dessas pessoas, assim, elas entendiam isso, elas, a gente recebe essas pessoas e não tem essa distinção, né? Então elas horizontalizavam também as relações delas sexuais. E cada uma tinha uma especialidade também, tinha uma que à frente do meu quarto, que ela penetrava os homens, ela tinha vários dildos. E agora, a relação do sagrado passava mais por essa simbologia de proteção, eu acredito, assim. Porque, assim, queira ou não, era um ambiente muito hostil, né, para elas. É um ambiente em que elas se tornam extremamente vulneráveis, objetificadas. A gente, enquanto bichas lá, e usando o mesmo banheiro que elas, e circulando pelos corredores que são corredores vitrines, né, que elas ficam seminuas na porta de um quarto, se oferecendo, a gente só de transitar, enquanto bicha também se sente objetificada pelos homens, só de transitar ali. Então elas estavam num lugar totalmente fragilizado. Então eu via que essa relação com o sagrado era muito mais no intuito de se autopreservar, de se proteger, de pedir uma proteção para aquele trabalho diário. E por isso que aquelas imagens também habitavam aqueles lugares. Mais alguma? Rodrigo, tu falaste que vais gravar as rádios, etc., na tua mochila, e tu vais levar gravador, provavelmente, para tentar gravar alguma coisa local. Então, eu acho que vale a pena você avançar um pouco mais nessa ideia, porque para cada ambiente que tu vais visitar nessa região, ele vai ter um som nativo diferente. Por exemplo, junto do lago Titicaca tem um ruído, tem um barulho que é diferente, por exemplo, da chegada de uma frente fria no Alto dos Andes, tá certo? A água que escorre da nascente do Amazonas, eu posso falar pessoalmente, você tem duas nascentes, uma cai feito uma cachoeira e outra escorre feito um rio manso. Então, essas coisas locais associadas com o teu vídeo, teu áudio de rádio, pode ser bastante interessante e muito, muito bonito. Pois é, eu acho que ficaria lindo, mas o projeto pretende justamente se diferenciar um pouco desse tipo de mapeamento, assim. Não pretendo levar um gravador para fazer escutas ambientais. A ideia é trabalhar com o meio rádio. Ou seja, o que me interessa mais é a fala das pessoas, o tipo de música que eles ouvem. Eu acho super válido um mapeamento, uma cartografia de sons ambientes, como é feita a maioria dos mapas sonoros. Mas é aí que está, justamente o que eu proponho como diferente, como diferencial, é não fazer esse tipo de mapeamento, mas trabalhar com as comunicações, com o que chega até mim por meio do rádio. Na verdade, não vou levar gravador, vou levar uma antena que vai capturar os rádios e já enviar diretamente para a internet. Streaming? É, fazer um streaming, trabalhar streaming com... É, e essa coisa do ao vivo, a minha fala foi muito rápida, o Rodrigo ainda me roubou alguns minutos, pô. Tenho certeza, porque ele passou um ano. Mas eu gostaria de ter mostrado outras coisas, enfim, mas eu tenho trabalhado com CD do streaming, interessa muito essa coisa do ao vivo. Eu já trabalhei com streaming de vídeo, né? E agora eu ia trabalhar com um streaming de áudio, mas é basicamente isso. Eu acho que é super válido, super lindo, né, gravar os sons ambientes, ainda mais esses lugares que você descreveu, que são lindos, né? Mas eu pretendo, o projeto ter esse diferencial de ser apenas um retransmissor. Porque a questão do rádio, que na verdade minha pesquisa de doutorado é sobre o caminhar como uma prática artística. Então, o rádio, ele é uma forma que eu encontrei de fazer mapas sobre as minhas caminhadas. Mas assim, tem muito mais essa coisa do deslocamento mesmo, que é o que interessa, assim. Na verdade, a ideia surgiu com um projeto que eu pretendia... Eu fiz uma experiência aqui, mas não consegui produzir para resolver, que era soltar um rádio de pilha na Baía da Guanabara, sintonizado numa determinada emissora, e acompanhar ele até que ele perdesse aquela frequência, até que ele perdesse o contato com aquela antena e naturalmente se sintonizasse com uma outra emissora, sabe? Mas para isso eu ia ter que seguir o rádio durante dias, aí eu tinha que alugar um barco para poder acompanhar, não consegui produzir isso ainda. Aí eu resolvi caminhar, que não foi mais fácil de me deslocar até perder, mas assim, o que me interessa é justamente como o meu caminhar pode se cruzar e se afastar, enfim, desses outros caminhos que são traçados pelas ondas de rádios que a gente não vê. Então eu gostaria muito que, por exemplo, nesse percurso acontecesse isso que eu idealizo, né? Que é de eu estar caminhando numa determinada frequência e aí perdendo contato com aquela antena, ter chiado, e aí aquilo sozinho reconectar uma outra antena, criar uma outra trilha, fazer um outro contato. Agora, vai estar sendo gravado pela rádio digital, ou seja, um estagiário do NAR, enfim, colaboradores do projeto, estão fazendo um aplicativo que vai não só retransmitir sobre o stream e fazendo um podcast. Mas fazendo um podcast também, criando uma trilha. É, corta lá e deixa lá. Paisagem. Exato, é isso. Obrigado pela pergunta. Mas esse projeto já existe ou ele está sendo implementado? A gente já pode te acompanhar? Esse projeto vai começar entre final de agosto e início de setembro. Eu tô produzindo a viagem. É. Inclusive, se você quiser usar o meu aplicativo do Zevito Maps, já está. Uau! Esse mapa que eu coloquei ali, na verdade, é uma simulação, né? O aplicativo está sendo desenhado ainda. Vai ser lançado como rádio mapa versão América do Sul, porque eu pretendo que seja uma primeira ação que eu depois vou repetir em outros lugares, que eu caminhar na África, enfim, no Oriente Médio, onde for, e para cada lugar desses mapeamentos, mas sempre tendo o rádio como instrumento de desenhar mapa. Obrigado. Uma última pergunta. Alguém tem pergunta? Não. Então, gostaria de agradecer agora a comissão de produção do evento Nano, MASH, e a todos os palestrantes da mesa. E agora a gente vai ter uma pausa para o almoço, né? Isso. Vou passar a palavra para a Fabi. Só para dar uns avisos, ali naquela cúpula do telescópio está rolando o trabalho do Thiago Pimentel, do Rafael Frazão, que são aqueles dois boots que conversam, três boots que conversam, né? Davi Copenaua, Aristóteles e a Maria. Hã? A Maria Carolina de Jesus. E dizer que é para a gente tentar chegar aqui por volta das 14h30, para não atrasar tanto que nem ontem. Então, se der para almoçar e voltar 14h30, que vai começar a oficina de arqueoastronomia e astronomia cultural e banco de dados, que vai ser bem interessante também. Obrigada.